Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um Secundário em Movimento. Agradecemos a sua preferência. Começamos com as sugestões musicais. Cá temos o nosso grupo de música reunido. Olá, Joana. Então, hoje a minha sugestão é Pedro Abrunhosa, Se Eu Fosse Um Dia o Teu Olhar. Porquê esta sugestão do Pedro Abrunhosa, Joana? Porque é um cantor português muito conhecido, não só cá, mas também no estrangeiro. E olha que eu também gosto, aprecio bastante as músicas do Pedro Abrunhosa, pela qualidade da música e pela qualidade da letra. Se fosse um dia o teu olhar e tuas

Muito bem. A seguir, temos a Ana. Olá, Ana. Boa tarde. Olá, professora. Então, qual é a tua escolha de hoje? Lana Del Rey, Videogames. Porquê esta escolha? Porque acho que é uma música que está a ser muito ouvida nesta altura. Muito bem. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play your video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun, playing video games. It's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you want to do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do. E a seguir temos o Miguel. Olá, Miguel. Olá. Tua sugestão é? Ada Plumber, When You Want For Me. Muito bem. O homossexual mais sexy que eu já vi. Esta é a opinião da Ana Dias. E quem, qual é a vossa opinião a seguir, acerca do assunto? Achamos que mais à frente, nas das emissões de conversas de café, podemos abordar esse tema. Sim, concordo, sim. Concordo. Sim, sim. Muito bem, quem falou agora foi a Ruth, que se juntou aqui ao grupo de música. Mas sim, é um bom tema de conversa para uma das nossas próximas edições. I'm A seguir vamos ter o tema desporto. Connosco temos a Patrícia Figueiredo e a Alexandra Figueiredo. Parecem irmãs, mas não são. Elas são até bastante diferentes. Nos rostos e no entendimento parece que também, pelo que estamos aqui a ver. Patrícia, vocês hoje escolheram um tema interessante. Tem a ver com o desporto, mas também tem a ver com o tema da mulher. Ou seja, vocês juntaram mulher e desporto e a mulher no desporto. Porquê é que se lembraram de escolher este tema? Porque o sexo feminino é muito discriminado. Ainda achas que é muito discriminado no âmbito desportivo? Acho. Não são dadas as mesmas... O sexo masculino, sim. Não são dadas as mesmas oportunidades às jovens quando querem praticar um desporto? Não, acho que deveriam ser. Muito bem, olha, este também é um bom tema para discutirmos assim mais alargadamente num programa próximo. Muito bem, então, lê-nos o teu texto. Atualmente já muitas mulheres participam mais no fenómeno desportivo do que há algumas décadas atrás. Hoje em dia estão presentes num vasto leque de modalidades com variedades características, como o futebol, voleibol, basquetebol e hóquei, entre outras atividades físicas. O desporto é uma instituição poderosa através da qual a hegemonia masculina é construída e reconstruída. Na sociedade portuguesa, quando se fala em desporto, o pensamento vai de imediato para o futebol ou para modalidades tradicionalmente associadas aos homens. Na maioria das modalidades, o setor masculino domina, embora em algumas delas tenha existido um crescimento de praticantes femininas, como por exemplo do futebol, do handball, entre outros, em que os números de participantes femininas estão a crescer de uma forma muito positiva. Ao longo das próximas emissões, vamos mostrar algumas curiosidades sobre a mulher e o desporto, pois estando nós já no século XXI, existe ainda uma grande discriminação do sexo feminino em relação ao sexo masculino no âmbito desportivo. Contudo, também é visível que cada vez mais as mulheres se afirmam no mundo marcadamente e tradicionalmente masculino. Boa tarde e até ao próximo programa. Concordo bastante com a opinião delas. Olá, Diogo, boa tarde. Tarde. Hoje temos mais uma biografia, é verdade? Sim, senhor. Desta vez de quem? Do professor doutor António Garcia Ribeiro Vasconcelos. E eu acho que os nossos oliveirenses vão ter uma surpresa, porque vão descobrir que tem aqui um conterrâneo que foi uma figura importante, uma figura ilustre na Universidade de Coimbra, é fundador até da Faculdade de Letras. Sim, é certo? Certo. Muito bem, Diogo, vamos lá. Então, professor doutor António Garcia Ribeiro Vasconcelos nasceu em São Paio de Gramaços no dia 1 de julho de 1860. Matriculou-se no seminário, tendo-se ordenado sacerdote em 6 de junho de 1865. Em 78, matriculou-se na Faculdade de Teologia, onde obteve as mais altas classificações. No dia 26 de maio de 1887, foi nomeado ente para a regência das cadeiras de Estudos Bíblicos e Direito Eclesiástico. Na Faculdade de Teologia, e até à sua extinção, regeu Dogmática, Ética Cristã e Arqueologia Bíblica. O professor doutor António de Vasconcelos foi o primeiro diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi também historiador, investigador de incomparável erudição, além de escritor e jornalista dos mais brilhantes, sempre que divulgava no Correio de Coimbra e outros jornais e revistas da época, cheios dos trabalhos de pesquisa histórica. O doutor António de Vasconcelos legou à cultura uma bibliografia vastíssima, constituída por mais de 200 de estudos. Muitos dos seus melhores escritos centram-se sobre Coimbra, mas dedicou estudos importantes ao concelho da sua naturalidade. Viriato, em 1894, a Igreja de São Pedro de Vorosa, 1935, Brás Garcia de Mascarenhas, num estudo de investigação histórica em 1922. Foi o primeiro diretor do arquivo da Universidade de Coimbra. Foi também o primeiro presidente da Académica Portuguesa da História, por ele criada em 1937. Aos 76 anos de idade, o governo entendeu seu dever prestar pública homenagem ao ente jubilado, ao professor ilustre, ao investigador, historiador de excepcional Craveira e condecorou com a Grande Cruz da Ordem Militar de São Tiago de Espada. Infelizmente, faleceu no dia 2 do mês de dezembro de 1941. A seguir, vamos falar aqui um pouco com a Mónica Marques, que nos vai trazer a sua sugestão de leitura, que desta vez é O Preço do Dinheiro. Exatamente. Certo? Achei curioso que tu vais abordar a temática, a política, a alta finança e a corrupção. É um livro recente? Sim, bastante recente, e está a ser um grande sucesso de vendas por toda a Europa. Muito bem, porque se calhar é um tema que está muito na ordem do dia e que nos deve levar à reflexão. Exatamente. Sim, senhora Mónica, vamos à sugestão. Portanto, um político acorda com uma bela mulher ao seu lado. Um criminoso faz uma reunião com a sua equipa. Um magnata toma um pequeno almoço com um alto funcionário bancário. E depois, três histórias nascem. Uma tentativa de suicídio, um sequestro e uma oferta pública de aquisição. Parecem ações isoladas, sem relação umas com as outras, até que certo jornalista do Evening Post começa a fazer perguntas e a desvendar uma conspiração bem mais ampla que envolve todos estes elementos. Um dos mais aclamados livros de Ken Follett, cuja narrativa se desenrola ao longo de um dia num jornal vespertino de Londres e põe a nu, como estria, as interligações entre o crime, a alta finança e o jornalismo. Espero que desfrute deste tão recente sucesso de vendas. Bem, Mónica, a seguir vamos falar com o Bruno Pinto, que nos vai apresentar, como é costume, uma sugestão cinematográfica para o próximo programa, e desta vez é um filme português, não é assim, Bruno? É verdade. Como é que se chama? Tabu. Olha, Bruno, reparei numa situação curiosa. O realizador deste filme é Miguel Gomes. Sim. Que dizes tu que foi também o realizador do Aquele Querido Mês de Agosto. É verdade. Tu viste este filme? Por acaso não. Por acaso não. Sabes que já tem alguns anos, não muitos. Não sabias que entrava um protagonista de Oliver do Hospital. Um dos atores é um rapaz que ainda não há muitos anos era aluno na escola secundária. Na nossa escola secundária. Não sabias. Não. Quando tiveres a oportunidade, vê este filme, porque é simultaneamente uma história interessante sobre a adolescência e ao mesmo tempo é também um documentário feito aqui na nossa zona da Serra do Açor. É um documentário muito interessante. Além disso, tem o Fábio Oliveira como protagonista. O Fábio Oliveira, que era há uns anos teu colega na escola secundária e agora já está no ensino superior. Muito bem, Bruno, vamos então à sugestão. Chama-se Tabu e conta a história de três mulheres a viver num prédio antigo na cidade de Lisboa. Aurora é uma idosa temperamental e excêntrica. Santa, a empregada cabo-verdiana. E Pilar, uma vizinha dedicada. Sentindo o fim aproximar-se, Aurora faz-lhe um pedido invulgar. Quer encontrar-se com Jean-Luc Aventura, alguém que até aquele momento ninguém sabia existir. Assim, dispostas a cumprir o desejo da velha senhora, Santa e Pilar acabam por descobrir que os dois viveram uma história de amor e crime no passado. Uma história que começou há 50 anos em Moçambique, algum tempo antes da guerra colonial, e reza assim. Aurora tinha uma fazenda em África, no supeiro do Monte Tabu. Realizado por Miguel Gomes, aquele querido mês de agosto, o filme em competição na Berlinale de 2012 foi aplaudido pelo público e pela crítica, acabando por receber o prémio da crítica atribuído pela FIPERSI. Filmado a preto e branco, é uma coprodução de Portugal, Alemanha, Brasil e França, contando com a participação dos atores Teresa Madruga, Laura Suvoral, Ana Moreira, Carlote Cota, Isabel Cardoso, Ivo Müller e Manuel Mesquita. Pode ver este filme magnífico e português no Dolce Vita Coimbra, nas sessões das 15 horas, 17 horas e 50 minutos e 22 horas e 10 minutos. Porém, se preferir marcar um lugar na sala de cinema, tem que ligar o 16996. Espero que goste do filme. Vozes de um bom fim de semana. Muito obrigada, Bruno. A seguir vamos estar à conversa com Andreia Cândido, que desta vez nos traz as notícias do nosso mundo, um tema da nossa terra propriamente dita, mas da nossa terra para o mundo. Tem a ver com a BLC3, certo, Andreia? Olá, boa tarde. Boa tarde. Porquê que escolheste este tema da BLC3? Porque é muito importante, porque é uma empresa que é do nosso concelho e que está a tentar inovar nas produções de energias renováveis e também está a tentar trazer atenção para o centro do país. E aposta muito também no empreendedorismo jovem, não é assim? Exatamente. E aqui o curioso é que ela vai estar representada internacionalmente. Exatamente, em Milão. Muito bem, então vamos lá à tua notícia. A BLC3, Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro, uma empresa conhecida como incubadora de ideias e empresas, vai participar num dos maiores encontros de cientistas europeus de energias renováveis e biocombustíveis, no qual a empresa proveniente do nosso concelho vai apresentar o BioRefinaTer. Este BioRefinaTer está concebido para transformar a vegetação espontânea da floresta, habitualmente destinada a ser consumida pelos incêndios florestais, em biocombustíveis lanhocelulósicos, substitutos do gasóleo e da gasolina. Nesta primeira fase, o projeto somente irá abranger o nosso concelho e os concelhos de Arganil, Tábua e Góis, que através da construção de uma biorrefinaria de demonstração industrial com capacidade para produzir cerca de 25 milhões de litros de biocombustíveis lanhocelulósicos com base em vegetação espontânea e que não entra em competição nem com as culturas alimentares nem com a floresta. É ter em conta que esta empresa do nosso concelho vai ter presença num dos maiores eventos a nível mundial e principalmente direcionado para especialistas em energias renováveis. Esta iniciativa terá lugar na cidade de Milão, em Itália, entre os dias 18 e 22 de junho deste ano, e onde contará com mais de 2 mil participantes de 60 países. Como é óbvio, a própria empresa BLC3 congratula-se com a sua participação neste evento e diz ser uma mais-valia para o reconhecimento do BioRefinaTer, que já foi congratulado pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia como sendo pioneiro a nível internacional. O principal objetivo da BLC3 é poder levar Portugal para a vanguarda da tecnologia e independência do petróleo e também transportar para o centro do país a modernidade. No final de 2011, esta empresa deu um passo considerado bastante importante. Fabricou em laboratório o primeiro biocrudo proveniente da Giesta. Esta empresa conta também já com vários projetos, entre eles um projeto inovador para a valorização da pera passa. A BLC3 é uma forma de incentivar todos os nossos jovens a criar os seus próprios projetos e não baixarem os braços à economia portuguesa. É destes projetos inovadores que o interior e o nosso concelho bem precisam. Muito bem, Andreia. Um tema muito interessante. Vais continuar atenta às notícias da nossa terra, não é? Exatamente, sempre para atenta. Daqui a 15 dias termos, salientares aqui uma notícia que tu consideres que é importante. E esta, por exemplo, acho que é muito importante. É bastante importante. Porque nós temos a praga dos incêndios florestais no verão. E esta temos, é uma maneira de aproveitar. Exatamente, é uma maneira de aproveitar os nossos resíduos florestais, que costumam ser palco de incêndios, e assim pode ser que tenha uma utilidade rentável. Mais rentável. Muito bem, Andreia. Até ao próximo programa. Obrigada. Iniciamos o Secundário em Movimento Notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Tal como havíamos noticiado, no dia 13 de abril, os alunos das turmas do curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades, 11º EIF, realizaram uma visita de estudo ao Museu do Douro, em Peso da Régua, e à Fundação Essa de Queiroz, em Santa Cruz do Douro, no Conselho de Baião. Tratou-se de uma visita organizada por mim, na qualidade de professora de História, e pelas professoras Flor Bela Pires, docente de Literatura, e Graça Rolo, docente de Geografia. No Museu do Douro, os alunos tiveram a oportunidade de visualizar duas exposições, uma subordinada ao tema Memória da Terra do Vinho, lugar onde se pode perceber a história da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo. A visita passou pelos vários núcleos, o território, o rio, a vinha, o vinho, do Douro para o mundo e as instituições. As condições principais que definiram a região, a atividade vinícola, a construção da paisagem, o percurso da produção de vinhos de excelência, o relevo, a fauna e flora, os rebelos, as quintas seculares, o património histórico, a tradição da vindima, os utensílios e as imagens das grandes marcas de vinho do Porto. A segunda exposição, com o tema Dona Antónia, uma vida singular, evoca o percurso da vida e obra de Dona Antónia Adelaide Ferreira, mais conhecida por Ferreirinha, mulher singular no seu tempo. As relações entre a família e a empresa no contexto da viticultura duriense e do comércio do vinho do Porto. Dona Antónia, ainda hoje símbolo da iniciativa, da perseverança e da luta individual em defesa de um bem coletivo, o Douro e a região vinheteira. A sua ação centrou-se essencialmente no campo da prática económica, aparentemente pouco interessada em deter qualquer protagonismo político. Proprietária, gestora de várias quintas que herdou e comprou, atenta a todas as iniciativas económicas que pudessem sustentar a empresa, Companhia Agrícola e Comercial dos Vinhos do Porto, Dona Antónia procurou, acima de tudo, impor a qualidade do vinho do Porto, um vinho generoso ao paladar e cheio de espírito, e foi esse um dos grandes objetivos da sua vida. Já na Fundação Essa de Queiroz, os alunos tiveram a oportunidade de contactarem com uma instituição muito relevante na região e no país. Trata-se de um espaço de utilidade pública, sem fins lucrativos, que tem como cais de partida a divulgação e promoção nacional e internacional da obra do maior nome do romance português. Os fins da Fundação Essa de Queiroz são culturais, educativos e artísticos e de promoção do desenvolvimento social e têm em vista perpetuar a memória do escritor José Maria Essa de Queiroz, colaborando na divulgação da sua obra, promovendo o estudo da mesma em Portugal e no estrangeiro, organizar, manter e, sempre que possível, ampliar a biblioteca, o arquivo e museu queirozianos instalados na sua sede. Visitas como esta permitem o enriquecimento cultural dos nossos alunos, que na sua maioria sabem reconhecer a mais-valia na sua formação. No passado dia 14 de abril, decorreu a apresentação do livro Religião, República, Educação, uma antologia de Tomás da Fonseca, da autoria do mestre Luís Turgal, professor na Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Como o título sugere, trata-se de uma coletânea de textos do republicano, socialista e laico José Tomás da Fonseca, 1877-1968, selecionada, organizada e prefaciada pelo professor Luís Turgal. O evento decorreu em Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente, e contou com a participação do professor Augusto Monteiro, do editor da Antígona, Luís Oliveira, e do autor. Esta obra também será apresentada em Oliveira do Hospital no próximo dia 24 de abril, pelas 21h30, na Feira do Livro, a decorrer na nossa cidade. Convidamos os nossos ouvintes a estarem presentes neste evento e apreciarem este livro, que nos permitirá aprofundar o conhecimento da Primeira República, período da história de Portugal que se reveste de grande complexidade. A quarta sessão das Jornadas Pedagógicas Saberes Partilhados terá lugar no dia 27 de abril, pelas 17h30, na Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos, e será palestrante, precisamente, o mestre Luís Turgal, que terá assim a oportunidade de apresentar o seu mais recente livro editado, Religião, República e Educação, uma antologia de Tomás da Fonseca, à comunidade escolar. Aliás, podemos adiantar aos nossos ouvintes que muito brevemente vamos convidar o professor Luís Turgal para uma conversa aqui na Rádio Boa Nova a propósito desta sua obra e dos estudos e das investigações mais recentes que tem feito. A professora Iris Narciso, diretora técnica do Grupo de Ginástica da Escola Secundária, relatou-nos que o grupo fez mais uma apresentação no dia 13 de Abril em Aldeia de Nogueira, após uma semana de descanso das férias da Páscoa. As nossas ginastas continuam com os seus treinos intensivos porque se aproximam provas importantes, os regionais de desporto escolar no mês de maio e os nacionais do desporto federado também em maio. Ainda em abril vai ter lugar a primeira gala de ginástica, a realizar no dia 29, pelas 18 horas, no pavilhão municipal de Oliveira do Hospital. Nesta gala, o grupo irá apresentar todo o trabalho desenvolvido pela escola e pelo clube em todas as classes, minis, formação, pré-competição e competição. Iremos também ter a presença de atletas do Acrogym, de Coimbra, acabados de chegar do Mundial dos Estados Unidos. Convidamos os ouvintes da Rádio Boa Nova para esta gala, que será, de certo, memorável, dado o valor e a competência técnica das nossas atletas. Ainda de âmbito desportivo, a professora Dora Guerreiro, coordenadora do Desporto Escolar, informa que decorreu o Compal Distrital em Coimbra, no pavilhão multiusos, onde a nossa escola participou com 5 equipas, infantis masculinos, iniciados masculinos, juvenis femininos, júniores masculinos e femininos. A equipa de júniores masculinos ficou em terceiro lugar e os infantis masculinos em quarto lugar. Realizou-se no dia 18 de Abril, no anfiteatro da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, uma ação de formação intitulada Implementação da Legislação do Regime Educativo Especial, dinamizada pelo Dr. António Lopes, psicólogo da Direção Regional de Educação do Centro. Esta iniciativa, que se dirigiu aos diretores de turma e coordenadores, foi organizada pelos Serviços Especializados de Apoio Educativo e Serviços de Psicologia e Orientação da Escola, e teve como principal objetivo o esclarecimento e debates dos procedimentos inerentes à aplicação de medidas educativas constantes no Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro. Passamos seguidamente às notícias da Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos. A escola secundária participou no dia 18 de abril no Concurso Nacional de Leitura, uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura. As fases distritais deste concurso estão a decorrer em todo o país e a Figueira da Foz foi a cidade escolhida para anfitriã do Distrito de Coimbra. A nossa escola fez-se representar pelos alunos Diogo Seco e João Isidoro, do 3º ciclo, e Andreia Cândido, Pedro Monteiro e Rodolfo Feio, do ensino secundário. Estes discentes foram acompanhados ao Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz pelos professores Lília Gonçalves, professora bibliotecária, e Carlos Correia, elemento da equipa da Biblioteca Escolar. O concurso incluía uma prova escrita sobre os livros indicados para leitura e uma prova oral com 3 componentes: argumentação, leitura expressiva e criatividade. Entre os elementos do júri encontrava-se a escritora Maria João Lopo de Carvalho. Em 23 escolas participantes, a Escola Secundária de Oliveira do Hospital classificou-se entre as 6 melhores na categoria de secundário. Os nossos 5 alunos concorrentes estão todos de parabéns, quer pela sua prestação, quer pelo comportamento evidenciado. Participaram neste programa os alunos do Clube de Jornalismo Mónica Marques, Patrícia Figueiredo, Andreia Cândido, Alexandra Figueiredo, Bruno Pinto, Diogo Rafael, Miguel Costa, Paulo Santos, Ana Dias e Joana Pereira. Por hoje é tudo neste Secundário em Movimento. Despedimo-nos, como é hábito, até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela sua atenção.